E aí, sangue bom? Diga quem fala. Juninho Lutero, Juninho Lutero, cria do alto marrom. Desde os 15 anos no rap, de cá, revolução sonora. O meu mano DGS, e aí? Vamos lá, DG. Realmente é incrível como o tempo passa. O pior de tudo é que acontece mais desgraça. Moro num lugar onde reina incompetência, de lado com as drogas, miséria, violência. Meus amigos hoje estão na perdição, fumando, bebendo, dando sangue ao cão. Lembro da infância com uma satisfação, bolinha de gude, esconde, esconde e peão. Brincávamos na chuva, brincávamos no sol. Ai, que saudade daquele futebol. O tempo passou, a gente cresceu. Uns manos se achou, outros manos se perdeu. Quem se perdeu, tá no caminho errado. Eu tô com Deus, tô abençoado, ando lado a lado com o Rei Jesus. Então, meu aliado, minha força, minha luz. Tem conquista, paz, frio, eu gosto é assim. Boto uma bombeta e saio de jaqueta jeans. Vou dar um rolê ali, pra Tancredo Neves. Pelo que parece, o clima tá leve. Que nada, foi um tremendo engano. Vi três caras dando porrada em um mano. Motivo da briga, uma mulher. Cê tá ligado como é. Mais tarde me fecharam perto do clube social. Os três me olhando com cara de mal. Me perguntaram, cê conhece aquele mano ali? Respondi, quem? Eu? Nunca vi. O neguinho da esquerda já foi me batendo. Me desviei dos três, aí saí correndo. Eu não sou violento, nunca gostei de brigar. Mas também não vou ficar pra poder apanhar. Parei pra pensar, ó, que esse cara louco. Só sai na rua pra caçar, brigar com os outros. É como diz aquele velho ditado: mente vazia é oficina do diabo. Depressão, me deixa em paz. Vai embora, fecha a porta e não volta nunca mais. Depressão, me deixa em paz. Vai embora, fecha a porta e não volta nunca mais. Depressão, me deixa em paz. Vai embora, fecha a porta e não volta nunca mais. Subindo da igreja, encontrei dois manos. Ó só, me disseram que estavam vendendo um cano. Aí me perguntaram se eu conhecia alguém que queria comprar aquela porcaria. Respondi que não sabia quem queria lembrar, mas falei que Jesus queria os salvar. Não me deram ouvidos e foram embora. Nunca mais os vi depois daquela hora. Fiquei assim, meio encabulado. São mais dois adolescentes no caminho errado. Anda pelas ruas, tá ficando embaçado. Aumentou o índice de assalto e assassinato. Os mano tudo armado, sai na fissura. É por causa de droga, é que rola essas loucura. Por falta de cultura, por falta de lazer, por falta de escola e de comida pra comer. Por falta de emprego, por falta de saúde, o povo vai morrendo, não há quem ajude. Por falta de Jesus, dentro do coração, a nação vai caminhando pra total destruição. O mundo jaz o cão, assim está escrito. Jesus é salvação, eu digo e repito. Viva para Deus, expulse todo mal. Siga meu conselho pra você ficar legal. Depressão, me deixa em paz. Vai embora, fecha a porta e não volta nunca mais. Depressão, me deixa em paz. Vai embora, fecha a porta e não volta nunca mais. Depressão, me deixa em paz. Vai embora, fecha a porta e não volta nunca mais. É como diz o refrão, essas coisas me deprimem. Drogas, violência, principalmente o crime. Não irrite, preste atenção. Só tô te dando ideia de irmão pra irmão. Se você fumar maconha, peça ajuda a Cristo. Olhe para cima, tu tá num abismo. Fantasia atrapalha a sua consciência. Pense mais tarde como será a consequência. A consequência é a morte na certa. Fique esperta, a vida é curta e direta. Pensando bem, só pros vacilões. Que aqui nesse mundo tem milhões e milhões. Fuma crack pra quê? Tá a fim de morrer? Escolha seu caminho, agora é com você. Ser humano admirado e também respeitado. É só pregar a paz, não precisa andar armado. Mantenha a distância de playboy de confusão. Seja cabeça na liberdade de expressão. Ponha Jesus dentro do coração. Caso contrário, cê tá perdido, meu irmão. Depressões são diferentes e iguais. Viva eternamente, ou descanse em paz. Depressão, me deixa em paz. Vai embora, fecha a porta e não volta nunca mais. Depressão, me deixa em paz. Vai embora, fecha a porta e não volta nunca mais. Depressão, me deixa em paz. Vai embora, fecha a porta e não volta nunca mais. Depressão, me deixa em paz.